sora. Não vou ligar. Obrigada, Luana. Chegou a hora. Vais me pagar. Pode chorar, pode chorar, mas chora, chora. Ao chegar em Mangueira, com amor, beija nossa bandeira. Palácio do Samba é a minha escola. E quem não chora com o samba do mestre Cartola, Mangueira da Paz é catedral e matriz. Mangueira, tantos carnavais, ração de um povo feliz. Ser mangueirense é uma vitória tão imponente. É a nossa história. Vivo feliz em Mangueira, Mangueira. Vivo feliz em Mangueira. Vivo feliz em Mangueira. Sinto mesmo de longe que meu coração mora em Mangueira. Acho até que o Brasil é essa imensa nação. Mora em Mangueira, a batida mais forte dessa marcação. Tamborim, poesia e paixão é a mistura correta que faz delirar quem pisa nesse chão. E é por isso que meu canto é assim. chegou. Oh, oh, oh, foi Mangueira que chegou. Por favor.